pra mim. A desse chão pegar fogo. Vamos só sair daqui. Caminhando na praia, dois copos de cerveja. Namora a noite inteira. Estar contigo é tão bom. Sai da roda e me beija. Que o meu corpo incendeia. Quero que todos vejam. Todo dia, todo dia. Viagem, viagem, viagem da saudade. É este o programa que lhe vai fazer companhia até às 12 horas. Então, desde já, sejam bem-vindos. Ótima manhã para si. Para si que fica à escuta da Rádio Arc-en-Ciel. A nossa roupa, eu quero de novo te sentir. Dança, vai, dança para mim. Até esse chão pegar fogo. Vamos só sair daqui. Caminhando na praia, dois copos de cerveja. Namora a noite inteira. Estar contigo é tão bom. Sai da roda e me beija. Então, desde já, aquele abraço amigo deste vosso amigo. Espero que estejam todos, todos, todos, mesmo todos, bem dispostos aí desse lado. Se não estão acordados, nós vamos tentar acordá-los com a boa música. Música portuguesa, vai entender. Então, o programa Viagem da Saudade tenta levar sempre o melhor da música portuguesa, sempre com muitas, muitas novidades, mas por vezes também vamos buscar músicas ao fundo do baú para trazer recordações. Fique connosco. Bem entendido este tema, viagem. São os Calemas que cantam isto, este tema tirado do último álbum. Viagem. E nós assim o escolhemos como indicativo do nosso programa. Viagem. E que melhor, continuar com uma voz do fado. Ela chama-se Mia Moura. Recordem bem este nome, não esqueçam, Mia Moura, Barco Negro. Ela também tem originais, mas este é um tema tirado do álbum que saiu há um ano no Itaú. Disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Mas logo os seus olhos disseram que não. E o sol penetrou no meu coração. Vi depois, numa rocha, uma cruz. E o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia que não vai. Thank you. Buraco Negro, aqui na voz da Mia, Mia Moura. Ela não Mia, ela canta e canta lindamente, como este tema, Ausente. Também tirado do seu último trabalho. Mia Moura, o nome a não esquecer. Por vezes posso ser distante, como um barco à deriva no mar de gente, sou errante e só procuro uma saída. Em tempos foste o meu abrigo, o farol dessas viagens, e o meu coração seguiu-te, correu atrás de uma miragem. A memória quando invade pinta o céu de rosa claro. Enquanto não for tarde, teu amor não morre em mim. Disfarço mal esta amargura, ser um livro aberto. Sozinho o tempo pouco cura, se custa tanto não estás perto. Sinais confusos e promessas, pouco mais que nada, e ver a porta entreaberta custa mais que haver fechada. Claro, enquanto não for tarde, teu amor não morre em mim. Ai, meu amor, não morre em mim. Mia Moura com o tema Ausente, um fado da sua autoria. Portanto, Mia Moura, uma grande fadista ali dos lados do Porto, da região do Porto. E, portanto, o nome a não esquecer. Vamos lá continuar com os 4:30. E eles vêm aí com o sucesso A Terra Gira, Gira. Sempre gira à volta de nós. Vamos lá. Sem saber, dou por mim a viver, a correr, e o mundo segue sem olhar para nós. Queremos tudo, mas vivemos tudo a sós. A terra gira em contramão, ficamos tontos sem direção, corremos até nos faltar o ar. E a vida vai ficando para depois,

já cresci, tenho um futuro no olhar. Agora soltei a asa, mas lembro sempre o meu lugar. Quando regresso a casa, sinto o meu lugar. Sabes, pai, já sou. Então, ela que seja muito, muito feliz. Um pai, para o pai, acho, e uma mãe, acho que os filhos nunca crescem, são sempre aqueles pequeninos, não é? Para nós, portanto, eles têm sempre um lugar na nossa casa, não é? É isso mesmo. Era isso que ela transmitia aqui nesta música, Pai, já cresci. Agora vem aí, o telefone tocou. Na voz de Emmanuel Manus. Deixa, por ti não vou mais ficar. Guarda o que resta de nós dois. Não fico mais, vou te deixar. Deixa, não te fones nunca mais. Guarda as lembranças para ti. Tu sabes, não somos iguais. O telefone tocou. Não consigo entender. Bateu forte o coração, mas eu não quis atender. Aqui estamos tranquilamente levando esta música até às 12 horas aqui nas manhãs da Rádio Arconselho com o tema Voyage, Viagem da Saudade. Agora é o Nino Vaz Maia, uma voz cigana da música portuguesa que também faz imenso sucesso. Nós escolhemos o tema Aguenta Coração. Noites no carro terminou. Agora já podemos viver lá fora. Não faz embora, chegou a hora. Acabou. Agora já não queres viver sem mim. Nem eu sem ti. E quem ganhou foi o nosso amor. Agora estás enamorada de mim. agora aguenta coração. Que esteja do seu agrado aqui este programa musical Viagem da Saudade. Agora vem aí uma voz que é pouco comum ouvirmos aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. Ele chama-se Luís Rochinol, portanto o Rochinol canta bem, hein? A Luís Rochinol, e o tema é Musa. Neste ritmo envolvente, para ti eu vou cantar. Ai, ai, ai, ai, tu és pura tentação. Numa dança de paixão, nós perdemos a noção. Ai, ai, ai, ai, tu és luz na escuridão. Numa melodia eterna, só tu és minha canção. Ai, ai, ai, ai, tu és pura tentação. Numa dança de paixão, nós perdemos. Tudo para te olhar e comigo o povo canta. Essa musa dos meus versos só tu me fazes inspirar. Neste ritmo envolvente para ti eu vou cantar. Ai, ai, ai, ai, tu és pura tentação. Numa dança de paixão nós perdemos a noção. Ai, ai, ai, ai, tu és luz na escuridão. Numa melodia eterna só tu és minha canção. Numa dança de paixão, nós perdemos a noção. Maria Musa aqui na voz de Luís Rouxinol. Agora também este jovem talento vem aí e ele chama-se Nuninho Navarro e ele vai nos interpretar O Tempo Voa, Voa. Perdemos tanto tempo a fazer planos, tanto planeamos que esquecemos. Sem sentido, queremos tanto ser reconhecidos que esquecemos. Mais tarde espreitamos pelo ombro, olhamos para trás, nos arrependemos. Nada mudamos, não nos levasse até Lisboa, até Rima. Portanto, vamos continuar depois de Nuninho Navarro. Vem aí uma voz que vocês conhecem tão bem, vocês conhecem-nas praticamente todas. Ele chama-se Irene Costa. Ele vem aí com o seu Baby Volta, Volta Love Mix. Eu não vou ficar, não, fingindo que o amor acabou. Quero aceitar, no, no, que o fogo entre nós apagou, apagou. Vou te deixar quente de noite, de dia. Na minha mente até o céu te daria. Se teu coração ainda chama por mim, te ama. Se teu coração ainda chama por mim, oh baby, volta que eu vou te mostrar. Se teu coração ainda chama por mim, volta que eu vou te amar. Se teu coração ainda chama por mim, oh baby, volta que eu vou.

se abre, se mostra para mim. Me agarra, me morde, me arranha. Não mude que eu quero você sempre assim. E mexe, remexe, se encosta, se enrosca. Se abre, se mostra para mim. Me agarra, me morde, me arranha. Não mude que eu quero você sempre assim. Oh, e mexe, remexe, se encosta, se enrosca. Ai, como é bom ouvir esta voz, a voz de Marcos Paulo, sempre uma voz forte, uma voz bonita. Agora vamos mudar um bocadinho de registro, vamos ouvir o Kinji. Kinji, ele vai nos interpretar um tema, Cicel, e foi-nos pedido uma ouvida. Vamos ouvir. Mon sourire, capitaine abandonné, sans navire. Pardon si j'ai préféré me détruire, quitte à risquer d'abîmer mon empire. Sur la scène j'ai laissé mon sourire. Si seulement j'avais su te le dire, sans avoir à l'écrire sur ma peau. Si seulement j'avais su t'en parler, sans la peur de gâcher la photo. Si seulement j'avais su te le dire vraiment. Si seulement j'avais su te le dire avant. De nos années j'ai gardé ton sourire. C'est lui qui m'a réchauffé dans le pire. Pardon si j'ai préféré retenir les sanglots que je portais sans le dire. De nos années j'ai gardé ton sourire. Toujours le dire. Si seulement, Kenji Jia. Agora vem aí também uma voz extraordinária. Ele chama-se Micael Carreira. Ele disse: apaga a luz. É mesmo de apagar a luz. O sol parece estar a brilhar, embora não esteja muito quente. Há apenas 12 graus aqui na zona de Orleans. E para todos aqueles que estão a trabalhar, muita, muita coragem. De ti, eu tento só te merecer um quinto do teu sorriso. Num quarto com vista para o mar, às 3 da manhã. Só os dois. Apaga essa luz. Quero ver-te e que sintas. Será que para ti sou o mesmo? Ou se quando tu me vês passar, és noite de verão em dezembro, contigo eu perco a noção do tempo. Quando dizes que hoje vais ficar, eu só quero que apaga a luz no teu quarto, Micael Carreira. Agora, mais uma vez, vamos à música francesa. Foi-nos tão bem pedido, de outro ouvinte. Há música para todos os gostos, você é só pedir. E a Cláudio Capéo, Tonale. Il te caresse avec des épines de rose, il te promet la lune, il te promet le miel. Il te dit que c'est ta faute quand il explose, il te fait du tort, il te fait du mal. Mais l'amour à mort n'a rien de normal, il sait qu'il a tort, il sait que t'as mal. Mais l'amour à mort balance au vent toutes ses lettres, tes regrets chaque fois. Tout décolle avant la tempête. Mais tu dois t'en aller et quitter ces bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre, tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller. C'est l'amour, ouais, passe le charme. Comment faire quand tu es devenu sa chose? Que dire quand l'oreiller est devenu une arme? Quand ta liberté est une porte close? Quand les mots sont forts et les mots sont durs? Quand l'amour à mort devient un coup sûr? Et tout l'or du monde n'est pas une armure? Quand l'amour a tort balance au vent toutes ses lettres, des regrets à chaque fois. Tu penses aux promesses qu'il t'a fait. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre, tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller. Se lève et l'horizon est bien dégagé. Il restera des traces, mais tu seras enfin libéré. Mais tu dois t'en aller et quitter ces bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre, tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller. Está partido.

sempre de cá para lá. E só encontrei virtude no meu querido Portugal. Já fiz a minha casinha, só quero saúde e sorte. E para não mudar de ideia, rasguei o meu passaporte. E nunca mais, nunca mais vou para longe da minha felicidade. Ai, nunca mais, ai, nunca mais quero sentir no meu peito esta saudade. É isso mesmo que nós estamos aqui, matando saudades. Foi Hugo Manuel que nos trouxe esse tema. Aqui na música do Hugo Manuel, o Jorge Guerreiro, ele já queria vir a meter-se aqui no meio, mas nós não deixámos. Mas sim, ele agora vai ter lugar aqui nas platinas da Rádio Arconciela. Hoje é isso mesmo, hoje é terça-feira 22 de outubro, é isso mesmo. E é o Jorge Guerreiro que nos vai interpretar Hoje é Hoje. Pois a vida é feita para ser vivida. Um, dois, três, o tempo está a passar. A vida é feita para ser vivida. Um, dois, três, vem comigo celebrar. Hoje é hoje. É isso mesmo, hoje é terça-feira e estão com o programa Viagem da Saudade. Luís Manuel, ele agora também vai nos matar saudades, mas é um novo tema, só contigo. Só ainda saiu há 5 dias. Mas sempre com aquela batida dos anos 90. Encontrei o amor quando te descobri o brilho em teu olhar, o azul do mar. Foi o dia certo de encontrar alguém para me amar, alguém que eu tanto queria namorar. Só contigo.

fico louco. Vou beber de novo pra desabafar. E cada noite que ela dorme com ele é mais um golpe profundo no meu coração. Pra não morrer de ciúme quando a gente ama, a gente bebe, chora e reclama. Beber é o remédio pra curar a paixão. Está sofrendo de amor. Ai, o Paulo, Zé Amar, apaixonado demais. Quem está apaixonado também é o nosso grande Roberto Carlos, com o seu grande... Como é grande o meu amor por você, Roberto Carlos. Vamos lá, então, ouvir este grande artista da música brasileira. Eu digo que ele é português. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho o amor maior do mundo.

E vem, ele não vem só, vem com Leo Guzman. Move teu corpo. Eu encontro este lugar. Esse teu corpo, teus lábios. Não sei como evitar esse teu jeito. Estou louco, vou-me condenar. Leandro aqui na dupla com Leo Guzman, espero que tenha sido do vosso agrado, e por que não, você pode ligar para escolher uma música que você gostaria de ouvir. Estamos aqui até às 12 horas, somos a boa companhia, fique connosco. São esses teus olhos, quando tocam nos meus, nos completam com músicas que ambos ouvimos. São esses olhos teus que eu quero meus. Com receio e desejo vou até ti. Mordo um dedo com medo que não me queiras um dia teu. Eu peço um desejo sempre que eu te vejo. Eu dava-te um beijo no silêncio da multidão, em troca de um outro, ao som deste refrão. Morde o medo, se não dá certo. Não te ter minha, não te ter perto. Não dá certo, não te termina. boca de um outro, ou só deste refrão. Morde-me um dedo, se não dá certo, não te ter minha, não te ter perto. Morde-me um medo, se não dá certo, não te ter minha, neste deserto. Morde-me um dedo, se não dá certo, não te ter minha, não te ter perto. Morde-me um medo, se não dá certo. Ah, ele se não der certo, então morde o dedo. É que o grito giro é esse o nome do trabalho, do último trabalho de Ruben Aguiar. Quem vem aí agora é Luís Gomes. Como me dói. De pronto tu chegaste, com tu carinho e tu maneira de ser completo, me roubaste. Llegaste de la nada e com todo te quedaste. Um artista diferente da música portuguesa, tem que haver para todos os gostos. Quem vem aí é Toca e Dança. Com o tema Coração de Portugal. Este país comigo, eu trago esta terra em mim. Eu trago este país comigo, ai, eu trago esta terra em mim.

vamos lá então brincar. Contigo. Eu quero tan tan tan. E é o grupo RP. Toda noite na brincadeira. E assim mesmo a vida tem que se levar na brincadeira, sorriso, etc, etc. E agora vem o grupo DNA. E esta música foi-nos pedida pelo Sr. António Bessa para todos os seus amigos, e ele disse, e para todos os inimigos. Assim é que é. Um muito bom dia para si. A Camilda, o mosquito, a Julieta e a formiga, conhecidas como insetos, são duas cuscovilheiras, querem homem para a vida, mas ainda estão solteiras. A farmácia virou moda, com estas mulheres tão loucas. A farmácia virou moda e o povo até já disse que estas mulheres estão sempre na cosquice. A patroa contratou uma nova funcionária, sedutora e provocante, é tão extraordinária. Os insetos estão atentos, prontinhos para atacar, mas ela não se fica e continua a provocar. A farmácia virou moda, com estas mulheres tão loucas. Metem-se na vida alheia, línguas afiadas, tão invejosas. A farmácia virou moda e o povo até já disse que estas mulheres estão sempre na cosquice. Virou moda, com estas mulheres tão loucas. Metem-se na vida alheia, línguas afiadas, tão invejosas. A farmácia virou moda e o povo até já disse que estas mulheres estão sempre na cosquice. A farmácia virou moda, metem-se na vida alheia, línguas afiadas, tão invejosas. A farmácia virou moda e o povo até já disse que estas mulheres estão sempre na cosquice. Estão sempre na cosquice. Não é nada disso. Vamos lá. Como é bom. Como é bom. E agora vem aí quem? Vem aí Marotos da Concertina. Dois jovens talentos. São dois irmãos. Portanto, dois jovens talentos da música portuguesa. É só treta. Tem muitas mulheres e delas nunca está cheio, mas sabemos como ele é, o moço só tem paleio. É só triade, é só triade e conversa fiada. É só triade, é só triade e na hora não faz nada. É só triade, é só triade e conversa fiada. É só triade, é só triade. We'll be right back.

A banda Luz e Forma aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. E agora vem aí a Farra Minhota com A Minha Mota, aqui numa versão diferente. A festa na Romaria, e o meu amor que é folia, pediu-me para ir à farra, era tudo o que eu queria. Já esperava há meses, chegou o grande dia. Pegamos na minha moto, ai meu Deus, que alegria! A minha moto é jeitosinha, ela anda bem e rapidinho. Quando te sentas na minha moto, o meu escapo fica quentinho. A minha moto é jeitosinha, ela anda bem e rapidinho. Quando te sentas na minha moto, o meu escapo fica quentinho. Já sei o caminho. Eu disse logo modinho, pois era a primeira vez. Ai que escapo tão quentinho, quero lá ir outra vez. A tua moto é jeitosinha, ela anda bem e rapidinho. Quando me sento na tua moto, o teu escapo fica quentinho. A minha moto é jeitosinha, ela anda bem e rapidinho. Quando te sentas na minha moto, o meu escapo fica quentinho. A minha moto é jeitosinha, ela anda bem e rapidinho. Quando te sentas na minha moto, o meu escapo fica quentinho. A tua moto é jeitosinha, ela anda bem e rapidinho. Quando me sento na tua moto, o teu escapo fica quentinho. A minha moto é jeitosinha, ela anda bem e rapidinho. Quando te sentas na minha moto, o meu escapo fica quentinho. A tua moto é jeitosinha, ela anda bem e rapidinho. Fica quentinho. Ai, a viagem da saudade. E esta viagem foi de moto aqui com a Farra Minhota. Agora vamos viajar até ao fado. Você gosta de fado? Vamos lá ouvir um fado. E vai a ser uma artista que tem por nome Mia Moura, uma artista nortenha ali dos lados do Porto. E ela canta lindamente. E tenho a dizer que todos aqueles que gostam de fado, a Rádio Arc-en-Ciel vai a organizar uma grande noite de fado com jantar. E isso é o dia 30 de novembro, aqui na sala Espaço Arc-en-Ciel. Então, desde já pode. Daremos mais informações durante a semana para você poder reservar o seu bilhete. Portanto, mas desde já pode reservar o 30 de novembro fado no Espaço Arc-en-Ciel, uma organização da rádio, certamente da nossa rádio, é isso mesmo. Portanto, vamos ouvir Mia Moura, Vou Dar de Beber à Dor, mas ela também tem versões originais. E podem dizer se gostam desta voz ou não. Foi no domingo passado que passei à casa onde vivia Mariquinhas, mas está tudo tão mudado que eu não vi nenhum lado. As tais janelas que tinham tabuinhas, do resto ao telhado, não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me a Mariquinhas. E há um vidro pregado e isolado onde havia as tabuinhas. Sala agora está a secretária e um sujeito que é linguinhas. Mas não vi coxas com barra, nem viola, nem guitarra, nas pretadelas furtivas das vizinhas. O tempo cravou a garra na alma daquela casa, onde às vezes petiscávamos sardinhas. Quando em noites de guitarra e farra estava alegre a Mariquinhas. Janelas tão garridas que ficavam com cortinadas de chita às pintinhas, perderam de toda a graça, porque é hoje uma vidraça com cercadura de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinhões entregar ao usurário umas coisinhas. Pois chega esta desgraça de toda a graça da casa da Mariquinhas. Da casa o que fizeram, melhor fora que a mandassem para as alminhas. Pois a casa de meus, o que foi viver de amores, a ideia que não cabe cá nas minhas. Recordações do calor e da saudade do rosto que eu vou procurar esquecer numa gizinha. Pois dar de beber a dor é o melhor, já disse a Mariquinha. Beber a dor é o melhor, já disse a Mariquinhas. Então, não esquecer Mia Moura, grande fadista, ela que faz, que trabalha em muitas casas de fado e não só, já ganhou vários concursos. E agora vamos ouvir aqui ela, a Mia Moura, Meu Amor Marinheiro, e foi numa gravação na RDP. Na RDP, é isso mesmo. Ao vivo, acompanhada por António Campos. Tenho ciúmes das verdes ondas do mar que teimam em querer beijar teu corpo erguido às marés. Tenho ciúmes do ver traiçoa que vem beijar-te na proa e morre pelo convés. Tenho ciúmes do luar da lua cheia que no teu corpo se eleia para contigo ir bailar. Tenho ciúmes das ondas que se levantam e das sereias que cantam para te encantar. Oh, meu amor marinheiro, oh, dono dos meus anelos, não deixes que a tua lua roube cor aos teus cabelos. Não estrelas, porque elas podem roubar o verde que há nos teus olhos, teus olhos da cor do mar. Então, som ao vivo aqui com Mia Moura, e isto foi a grande noite do fado organizado pela RTP. Portanto, Portanto, isto já foi há 5 anos atrás, foi a grande noite do fado, onde participou a Mia Moura. Vamos continuar com a Mia Moura, ela é a nossa convidada de hoje, até às 12 horas, como sempre, aqui no programa Viagens, temos sempre, na última meia hora, sempre um convidado. Hoje é a Mia Moura com os seus fados, e agora é a nudez do meu fado. Fado foi o tema que acabamos de ouvir. Ela vem novamente aí com outro tema e ela vem aí com a sua voz, a sua sedução. É jogo de sedução, Mia Moura, um nome a não esquecer. Andorinhas que chegavam, cedendo o verão. Nós descuidados brincando, sem querer íamos jogando a um jogo de sedução. Entre beijos escondidos e desejos proibidos, como fosse fogo posto. Graças mais tolas, ramalhetes de papoilas vinham poisar em teu rosto. Que memória, que loucura, me transporto e já longura de verdes campos, lençóis. Deixei-me sombras de infância, contar esta distância. Naquele tempo, nós dois, sedução. Então continuamos a descobrir aqui este trabalho de Mia Moura, e ela vem aí com uma marcha, a Marcha do Porto. Erguida sob o granito, ela que é uma nortenha, no altar de São João. Se o seu corpo tem dureza, o rio dá-lhe a beleza, faz de dor o coração. Das pedras nascem as flores, numa teimosa batalha. E nas ruas e vielas abrem-se a rir as janelas para a cidade que trabalha. O Porto, que do trabalho é cidade, altivo, tem no trabalho vaidade, bairrista, tem na boca o coração. Ninguém faz calar sua razão. Tripeiro, por tudo faz carcel. Com o seu corpo de granito, abre o coração num grito a defender o que é seu. Vai à ribeira e reza pelas alminhas. Faz ouvir a sua voz, esmira gaia foz, debulhou às fontainhas para defender o que é seu. Corre por toda a cidade, luta pelo seu património, entre Deus e o demónio, subfeita a trindade. Altivo, tem no trabalho vaidade, bairrista, tem na boca o coração. Ninguém faz calar sua razão. Seu corpo de granito abre o coração num grito a defender o que é seu. corpo de granito, abre o coração num grito a defender o que é seu. Vamos lá defender o que é nosso. Então, Mi Amor, a Marcha do Porto, ela fala no bolhão, nas fontainhas, etc, etc. Ai, que saudade já. Portanto, vamos continuar. E ela vai nos interpretar o tema Se Não Chovesse Tanto Amor. Aqui não é amor que chove, aqui é mesmo chuva em Orleans. Se chovesse tanto, meu amor, se a noite não tivesse vindo assim, se o céu não estivesse desta cor, estivesse desta cor e houvesse menos gente ao pé de mim, se eu pudesse saber o que eu não sei, se eu pudesse dizer o que eu não digo, se não sentisse falta do que der, se não quisesse agora estar contigo, se não sentisse falta do que dei, se não quisesse agora estar contigo, fosse eu não saber se estás contente, saber onde é que moras, não fosse a minha casa estar diferente, se não fosse já ser a estas horas, não fosse a minha casa estar diferente, se não fosse já ser a como é bom ouvir a guitarra portuguesa com esta voz de Mia Moura. E justamente vamos ao tema guitarra, guitarra. Oh, guitarra, guitarra, por favor, abres-me o peito com chave de dor, guitarra, emudece o som que me entristece, vertendo sobre mim a nostalgia. Oh, guitarra, guitarra, vais ter dó, não rasgues o silêncio a um homem só. Guitarra, o teu gemer mais dor me vem fazer, como o vento a afagar a noite fria. Guitarra, emudece o som que me entristece, pois se tu chorar eu também choro. Guitarra, é o teu mundo onde eu moro. Oh, guitarra, guitarra, por favor, abres-me o peito com chave de dor. Guitarra, guitarra, fica muda, Sem ti, talvez minha alma ainda se iluda. Vais ter que responder se tudo em mim morrer ao peso desta enorme nostalgia. Guitarra emudece o som que me entristece, pois se tu chorar eu também choro. Maior do que a madeira em que te talham, guitarra é o teu mundo onde eu moro. Ai, guitarra, guitarra aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel e a guitarra portuguesa. Como é bom ouvir esta música, o fado. Portanto, fado, património mundial da Unesco. Portanto, é assim. E o fado vai estar presente o dia 30 de novembro numa grande noite de fado organizada pela Rádio Arc-en-Ciel, e isso aqui no espaço Arc-en-Ciel, e também haverá um jantar. Portanto, desde já, você marque na sua agenda 30 de novembro, Espaço Arc-en-Ciel, fado, mas daremos muitas mais informações durante a semana. E, por que não, continuar com esta fadista até às 12 horas, pois é a nossa convidada de hoje, Mia Moura. Fado das queixas. Te queixas de mim se eu sou assim como tu és? Barco perdido no mar que anda a bailar com as marés. Tu já sabias que eu tinha o queixume do mesmo ciúme que sempre embalei. Tu já sabias que amava de veras também quem tu eras. Confesso que não sei, não sei quem és nem quero saber. Errei talvez, mas que hei de fazer? A tal paixão que jamais findará, por ilusão ninguém sabe onde está. Dos dois, diz lá o que mais sofreu, diz lá que o resto saiu. Para que me queixo eu também do teu desdém que me queimou? Sei eu queixar-me afinal de um temporal que já passou. Tu nem calculas as mágoas expressas e quantas promessas calamos a voz. Tu nem calculas as bocas que riam e quantas podiam queixar-se de nós. Não sei quem és nem quero saber. Errei talvez, mas queira fazer. A tal paixão que jamais findará, por ilusão ninguém sabe onde está. Dos dois diz lá o que mais sofreu, diz lá que o resto saiu. Saber. Errei talvez, mas que hei de fazer? A tal paixão que jamais findará, por ilusão ninguém sabe onde está. Dos dois diz lá o que mais sofreu, diz lá que o resto saiu. E estamos na reta final do programa Viagem da Saudade. E para acabar hoje aqui o programa, a nossa convidada é Mia Moura. Grande, grande fadista, e vocês podem apreciar e podem dizer se gostam ou não. Agora vem o fado, não existe fado antigo. Porque o fado não é antigo, está sempre na moda, sempre, sempre presente. Existe um eu só fado que assenta na tradição e para ser bem cantado só faz falta um coração. E para ser bem cantado só faz falta um coração. Que uma geração derruba o que eu anos de glória quero deixar na saudade um pouco da minha história. Quero deixar na saudade um pouco da minha história. Existe fado novo, como não há fado antigo. Ele é o grito que o povo carrega sempre consigo. Ele é o grito que o povo carrega sempre consigo. Ai, como é bom ouvir assim estes temas bem portugueses, de vez em quando, tão bem, sabe bem. E Mia Moura está aqui conosco para ir até às 12 horas. E ela agora vem aí com um fado, todos conhecemos, na voz da grande Amália Rodrigues. E ela aqui também faz uma interpretação muito boa. Vou dar de beber a dores. Sabe que passei à casa onde vivia Mariquinhas, mas está tudo tão mudado que eu não vi nenhum lado. As tais janelas que tinham tabuinhas, do rechão ao telhado, não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me a Mariquinhas. E há um vidro pregado e azulado onde havia as tabuinhas. A sala agora está a secretária, um sujeito que é lindinhas, mas não vi coças com barra, nem viola, nem guitarra, nas pretadelas furtivas das vizinhas. O tempo cravou a garra na alma daquela casa onde às vezes petiscavam-me sardinhas, quando em noites de guitarra e farra estava alegre a Mariquinhas. Janelas tão garridas que ficavam com cortinadas e chitas pintinhas, perderam de toda a graça, porque é hoje uma vidraça com cercadura de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinhões entregar ao usurário umas coisinhas, pois chega esta desgraça de toda a graça da casa da Mariquinhas. Ai, a casa da Mariquinhas, aqui na voz de Mia Moura, ela que foi a convidada de hoje, nesta última meia hora, aqui no programa Viagens da Saudade. Assim, matámos saudades hoje com o fado, e espero que tenha sido do vosso agrado. E se gosta de fado, não se esqueça, 30 de novembro, haverá uma noite de fado aqui, organizada pela Rádio Arconcel, no espaço Arconcel, e a partir da semana próxima, já haverá, então, bilhetes à venda para você poder adquirir. Mas desde já pode marcar 30 de novembro. Mia Moura, ela que já passou por vários concursos de fado e que foi finalista, como este, agora que vamos ouvir, concurso da EDP, e portanto onde ela foi finalista também. E ela já cantou em grandes salas de fado em Portugal e também em restaurantes, etc, etc. Grande fadista. E é com esta voz que nós nos despedimos, marcamos encontro até à semana próxima. Até lá, muita paz, muito amor e, acima de tudo, muita saúde. Obrigado pela vossa companhia. Naquele tempo nós dois tínhamos manhãs de sóis, dias tristes. A observação eleitoral da União Europeia às eleições gerais moçambicanas...